Canal 2 da Antena Web. No voeiro, um amigo não confia, oferece a sua alma e quando perdes a calma, ajuda-te a encontrá-la. Um amigo não é só um ombro, não é só uma companhia. Um amigo é tudo aquilo que eu ainda não sabia. Quem põe as mãos no fogo por quem luta ao nosso lado, até desbotar o fogo, há quem lhe chame soldado. Um amigo não é injusto, joga contigo o jogo da vida, mesmo sabendo que é um perigo. Nada lhe importa, o momento é vivido. Há quem nunca perdoe, por isso viva arrependido. Um amigo falha, mas dá logo a cara, não esconde, mostra a ti, nunca vira as costas. Percebe logo à primeira, não precisa que repitas. E quando está doendo, todos os dias o visitas. Um amigo faz-nos crescer sem temer a vida. Por nos terem ao lado, temos a força repartida. É bom sentir por perto a alma que nos é querida. E assim ficar para sempre, sem pensar numa partida. Um amigo surpreende, mas não te faz ficar mudo. Para se algo correr mal, numa palavra me dás tudo. Aqui na minha zona, a amizade escorre, mas corre pouco. São só interesses que andam em seu torno. Há amigos que cobiçam, cobiçam a tua dama. E há amigos que te dão um teto ou uma cama. Há amigos só se dão contigo por tu seres quem és. E quando arrancam o que querem, vazam, só te dão com os pés. Um amigo nunca falta, está sempre presente. E mesmo quando não pode, sou espírito omnipresente. Bravos como touros, amigos como vossos há poucos. Os verdadeiros não vêm para mim com touros. Um amigo tu fizeste quando eras pequeno. E esse amigo é verdadeiro, o homem não te dá veneno. E quando estás abatido, não insiste para falar, porque há coisas que não se dizem. Os amigos sabem, um olhar ou no gesto, sem precisar despedir-te. O abraço é um conforto, mesmo que aqui não fiques. E é assim que dedico um poema a um grande amigo, a quem nunca me evitou, ele por mim sempre esperou. Contigo sinto tudo, juntos nós estamos perdidos. O meu coração é o teu, para ti que te chamas brincos. Do medo, oh, oh, oh. Pode numa nevar, Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Meu amor, és o meu que Assistida da vida.

boca que nunca se chegam a dar. Eu sei, cansei-me de te ver sem te olhar. Não sei, louca, sou louca. De hortelã, no fundo dos teus olhos de água.